Papa Romeo Kilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, o altímetro 1-0 no meio. 3.000 pés, ajuste 1-0 no meio, Kilo Serra Lima. Papá, Mike, Golf, Mike, controle. Gente, mantenha 500 pés e reporte através do parque do pastor. Mas confirme o código acionado. 0114. Sério? Gente, Mike Golf Mike, chame Torres, 1-8-9-5. Serra Lima, efetuará o NDB do pistão no zero, habilitado, Renato, confia. Serra Lima, o Serra Lima. Voo Serra Vitor 366, desça para 25.00 pés e reporte o Serra Vitor 366. Gente, voo Serra Vitor 366, descendo para 2.500 pés e reporta Serra Vitor 366. Controle Salvador, uma boa, Chanel 6321, Arbor 1. Chanel 6321, contato radar na decolagem, tuba via Arbor 1, fora nível de voo 360. 360, Arbor 1, 6321. Puxa na 6142, chame centro Recife em 12685, alterna 125.4. 12685, 4, mande da Tome, é 1-2, vamos lá. O 1097, vetor radar para sequenciamento, curve à direita, proa 235, o limite radial 270, Salvador. O 1097 informa que não será possível agora, só a partir da posição Serra Vitor 367, devido à informação. Gente, então mantenha presente proa após sobrevetoração radar, mantenha presente proa, o limite é radial 270, Salvador. Paciente. Sobre vetoração, mantenha a proa, limitada pelo 270, voo no 097. Uma 097, reduz a 1809. Reduzindo para 189, igual no 097. Tenente Marinha 7102, prossiga 1.500 pés via corredores Caixa Pregos, Vera Cruz e Interlagos. Reportando Paripe para o ingresso do Interlagos, Marinha 7102. Afirmou meio que o Serra Lima passou o Serra Vic 366 estabilizado. Gente, que você Serra Lima, chame Torre 1-8-95. Torre 1-8-95, que é o Serra Lima. Voo 1097, desça para 2500 pés, altímetro 1016. Aguarde para resumir na prova do Serra Vitor 366. Paciente, chamando de proa, descendo para 2500, 1016, o ajuste, chegou no 097. Gente, Vitor, até o Delta. Voo 097, reação à navegação agora na proa do Serra Vitor 366. Voando Serra Vitor 366, voando 097. De voar elétrico, 6321, senhor. Autorizado, direto elétrico, 6321. Autorizado elétrico, 6321, obrigado. controle a Salvador, azul 27, Rocinho, boa tarde, informação mais. Azul 27, 15, voe Amã para a chegada Amã e reporte da descida. Ok, é Amã e para a descida lá, injetamos para a início de descida, fomos autorizados pelo centro até o 110. Tente, desça para o nível de voo 080, voo azul 27, 15. Desça e mantenha o 080, azul 27, 15. Controle Salvador, boa tarde, voo 2009, decolado na Dael Coral. Voo 2009, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 240. Da EL 240, solicito 200 como final, voo 2009. 200, ciente, sube e mantenha o voo 2009. Autorizado 200 como final, voo 2009. Azul 2715, livrando 1970 para o 80. Solicita pequeno desvio à direita devido a algumas informações na chegada próxima a Man e depois retornar para a flor de Amã ou então voar para o CA Victor 368. Flor de Giro, CA Victor 368, azul 2715, informa quando na proa 368. Ok, após desvio voar na proa do CA Victor 368, muito obrigado. Estabilizou, Bono 097. Bono 097, chame surre 1 no 8, decimal 95. 1895, boa tarde. Contato radar estabelecido agora na posição VATAP, passando 6.600 pés. Tente dos desvios, após desvios, voo CA Victor 366. O papo a paz, Juliette, até Romeu. O azul 2715 já na proa do CA Victor 368. Tente, o azul 2715. Tsunami 321, passa nível 200, chame centro Recife. Em 1288, alterna 126, decimal 0. Tsunami 321, copiou o controle? Copio o controle, né? 321, Tsunami 7, Recife, em 1288, alterna 126, decimal 0. 228, 260, uma boa, né? 321. Desça para 2500 pés, o altímetro no 0 no meio, o papapá, Juliette até Romeu. Afirmativo, tem condição de incrementar ou é a máxima que pode entregar? Não mantenha, 175, confere? 75 até o 366, o Juliette até o 1.